Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, edição número 289. Mais conversa à volta dos livros, ainda que com o convidado esta semana, uma vez que transmitimos a segunda parte da grande conversa com o Tiago Patrício. E mais que merecida, diga-se de passagem, já estamos no final do ano civil, mas o Livros com Rumo está a dar início a um novo ano de emissões. E temos aqui a segunda parte, como disse o Sérgio, da conversa alargada com o Tiago Patrício, o autor de um primeiro livro de poesia e outros que se seguirão, já pelo menos revelados pelo próprio autor nesta segunda parte da conversa, quer a nível da poesia, quer a nível da prosa, mas dizíamos nós, essencialmente, nesta segunda parte, a conversa irá incidir sobre esse seu primeiro e grande romance, Traz os Montes, uma edição da Gradiva. É um romance de iniciação, se quisermos, rituais de passagem, de conhecimentos, de cumplicidades, de afetos de quatro jovens no Traz os Montes profundo, aquela juventude que, ou a adolescência, no caso, descobre o mundo, a amizade e até alguma componente libidinal, a atração e os afetos. Tudo isto num romance bem temperado, mais do que isto, a consciência que o escritor tem do que é e do que deve ser, de facto, uma obra literária. Apostamos, sinceramente, no trabalho literário de Tiago Patrício e fica já aqui o reparo e a nota e a observação e a decisão até, se quiserem, Traz os Montes, de facto, foi para a equipa de Livros com Rumo o melhor livro de literatura portuguesa do ano prestes a terminar, de 2012. Boa noite e melhores leituras. Tiago Patrício nasceu no Funchal em 1979 e viveu em Carviçais, Torre de Moncorvo, até aos 19 anos. É licenciado em Ciências Farmacêuticas e estuda Literatura e Filosofia na Universidade de Lisboa. Começou a ser publicado em 2007 nas coletâneas Jovens Escritores, do Clube Português de Artes e Ideias. Venceu vários prémios em poesia, nomeadamente o Daniel Faria e Natércia Freire, e também no teatro, o Prémio Luso-Brasileiro. Escreve para as companhias do Porto Estaca Zero e Ponto Teatro e para a companhia Teatro Mosca de Sintra. É autor de O Livro das Aves, Cartas de Praga e Checoslováquia. Traz os Montes é o seu primeiro romance, uma edição da Gradiva, vencedor do Prémio Literário Revelação Agostina Bessa Luís, de 2011. Uma das coisas, e é aqui que iremos aproveitar para fazer a ponte para Traz os Montes, um dos elementos simbólicos que aparece exatamente nos pintacilgos de Mirandela são os figos fáceis com figueiras, figueira que também é um elemento que aparece neste seu romance, mas a figueira é essencialmente uma árvore de fruto também mediterrâneo. Estes elementos, a figueira que é indestrutível, que precisa de muita água para sobreviver e dar o seu fruto, e os figos, de facto, até nem são nada fáceis, e este fácil, em termos simbólicos, é o figo doce, porque as aves gostam dos figos, é um pouco esta ligação entre dois universos, a interioridade que é Traz os Montes. Este Traz os Montes não quer dizer que seja, de facto, a Mirandela, o Torre de Moncorvo e afins, poderá eventualmente sê-lo, porque também o é, mas de qualquer das formas, esta ligação são as tais linhas de construção que o Tiago vai fazendo, pelo menos nestas duas narrativas, uma poética e outra ficcional, daquele seu universo literário. Sim, de facto, o livro está cheio de pequenas histórias. Houve pessoas que me disseram, bom, isto parece um livro de contos que depois tem um fio condutor. E foi intencional esse... Foi quase intencional e também necessário para eu achar que conseguia escrever um primeiro romance. Intencional porque também queria... que o leitor pudesse, ao fim de um capítulo, já ter alguma alguma substância. Ou seja, se abandonasse o livro ao fim de 3, 4 capítulos, eu podia considerar que ele já tinha lido 3 contos, por exemplo, Por o exemplo. que já não. Já me deixaria satisfeito, porque já encontraria o tom do livro, já tomaria conhecimento de pelo menos do princípio e do meio de algumas personagens. Não as conheceria completamente, isso nem no fim do livro, mas já daria acesso e já teria um certo sumo que é um pouco o que me interessa, poder apresentar não grandes copos com muito gelo e limão, mas um copo razoável, bem cheio, com substância. E foi também necessário porque pela forma como o romance foi sendo escrito passo a passo, não parti de uma história já, não parti de uma arquitetura, não parti de um esquiço ou de uma planta já completa, onde eu depois me limitasse A podar simplesmente e a limar e a transpor do desenho da casa para a casa em si, com para a blocos. paisagem, não é? E a construção com blocos e cimento. Exato. Eu comecei com um pequeno bloco. Depois com mais outro e mais outro, depois é que fui percebendo quantas divisões poderia fazer, se podia ter um jardim, se podia ter uma garagem, se podia ter um chalé. E foi aos poucos, foi andando e lidando com as personagens também que foram surgindo, tentando perceber a dinâmica delas, aquilo que elas me poderiam oferecer e que eu não poderia negar-lhes, porque senti que as personagens tinham necessidades e que, mesmo que eu as tentasse contrariar muito, percebi que tinha que haver ali um certo compromisso. Não poderia fazer delas aquilo que quisesse. Eu não fui simplesmente aquele manipulador de marionetas que. Que normalmente acaba por ser arrastada para o papel do narrador ou do construtor ou do romancista. Mas este romance, e aquilo que eu vou dizer, não é nenhuma provocação, nem pouco mais nem menos, a sensação que se tem quando se lê, e de facto é um romance que até faz apelo à releitura, é um pouco aquela ideia, quanto mais não seja muito aproximada e fazendo um pouco de jus, ou pelo menos servindo-se um pouco do patrono deste livro, da pessoa, da escritora portuguesa que está por trás deste prémio literário, é dos romances feito e construído por um jovem escritor português muito aproximado daqueles universos, ou daquele universo, ou universos fragmentados da Agostina Bessa Luís. Ou seja, não é tão aforístico, nem pouco mais nem menos, mas de qualquer das formas há uma intenção por parte do escritor, do romancista, do Tiago Patrício, de definir estas personagens, estes quatro personagens. Depois existirão uns quatro ou cinco secundários também muito importantes. De qualquer das formas, estes quatro personagens aparecem aqui sempre com uma possibilidade de dar ao leitor a construção de uma interpretação simbólica, no sentido em que torná-las suas. É um pouco este lado mais sincrético ou aglutinador que pretendeu a qualquer leitor reconhecer-se ou perceber-se, ou pelo menos este espelho que nos é mostrado neste romance é aquele nosso espelho da nossa infância perdida, eventualmente, porque é um universo que é um universo, uma certa universalidade portuguesa. É um pouco esta ideia, porque não o limita, porque os romances são daqueles espaços onde estamos e estivemos, mas é um pouco esta ideia que pretende transmitir, ou pelo menos a leitura que eu faço no primeiro momento, olhando para Teodoro, para Oscar, Edgar e para Raquel, é a sensação que nós ficamos um pouco da nossa infância, com um acerto poético muito intenso por parte do Tiago Patrício. É um pouco esta a ideia. Bom, são muitas perguntas. Vou tentar começar pela influência da Agostina, que é uma influência muito grande. Li muitos livros dela e li também algumas coisas sobre ela. Vou contar só um pequeno episódio. é que por vezes a Agostina criava tantos personagens e num romance que no, a certa altura ela esquecia-se e trocava os nomes das personagens. Chega também a recontar, que é uma coisa muito interessante, porque aí pode haver, aí provavelmente há há uma outra intenção. Mas há um romance em que ela repete três vezes um acontecimento e três vezes de maneira diferente. E aí de facto há uma intenção que é: aconteceu assim, mas podia ter sido de outra maneira, e ainda de outra, e ainda E de ainda de outra. outra. E isso interessa-me porque não há só uma verdade. Eu nem sequer sei se a verdade é uma coisa que existe, ou é apenas um horizonte que está ali e sobre o qual nos devemos orientar. Mas a verdade absoluta, tenho muitas dúvidas se existe, porque cada pessoa vê um acontecimento de uma determinada maneira. Em relação às personagens, sim, elas acabam por se ajustar a tipos. Oscar e Raquel são de facto filhos de grandes proprietários da aldeia. Edgar é filho do comerciante. E Teodoro corresponde àquela família que vem de camponeses, mas que está já numa segunda fase, em que eles já criam gado, mas continuam a ser camponeses, porque cuidam da quinta da grande herdade que pertence a Oscar e E Raquel. Raquel. É o caseiro, ao fim e ao cabo, que é muito típico É o caseiro. Não é, já não é aquele camponês sem terra, O braçal, sem simplesmente. sustento, que anda à jorna, que anda à geira. Já tem uma casa fixa, mas no entanto está dependente da patroa ou do proprietário, neste caso. E também foi uma revisitação aos lugares e aos acontecimentos da infância. Este livro está muito contaminado por histórias, por episódios que eu vivi, ou que vi, ou que ouvi contar. Tudo entrou. Estive muito permeável durante o processo de escrita, e depois, claro, com a devida filtração e cuidado para não permitir qualquer identificação. Aí tenho tido muito cuidado e tenho tido más experiências quando assumo identidades de personagens. E tenho feito isso. É uma espécie de uma. Estou a fazer uma experiência sobre isso nas apresentações que fiz em várias localidades em Trás-os-Montes, em que escrevi um texto, mais ou menos de 3 páginas, sobre essa vila, essa cidade onde apresentei o texto. E esse texto é um testemunho da minha passagem e do meu contacto real, ou o mais aproximado possível, com essa cidade. E muitas vezes cito momentos, cito encontros com pessoas, e numa das apresentações em que fiz uma foi um exercício estilístico em que recordei uma grande amizade que eu tive e ainda conservo, mas fiz um pequeno apontamento, porque essa amizade começou por ser uma rivalidade e depois transformou-se em amizade, que é um sentimento mais pacífico e por isso que poderá ser menos durável, ao contrário da rivalidade que dura para sempre. E notei que houve um certo constrangimento, porque o meu amigo julgou que eu estava com algum ressentimento, porque já não éramos aqueles amigos que nos víamos todos os dias há 10 anos, porque cada um agora está em sua cidade. Por isso tenho muito muito cuidado, tenho muito receio e muito pudor em criar personagens que possam de alguma forma tocar ou coincidir com a biografia de alguém. Até Alguém, porque é uma apropriação claro, indevida, né? claro. Nós não podemos tirar fotografias a toda a gente, Sim, porque é que sim. devemos poder tirar o retrato biográfico de quem nos apetece, né? Mas pegando um pouco nesta ideia, porque o seu romance é todo feito, como disse, de algumas curtas novelas, poderá eventualmente designar-se assim. De qualquer das formas, há aqui um dizer que é muito aproximado de um dizer poético. Isto, a primeira linha, porque começámos logo na página, no início. Teodoro vivia numa casa cansada. Uma casa com dores de costas. Era uma casa esquecida, tinha problemas de equilíbrio e de concentração. Portanto, o próprio Teodoro será quase em analepse o suposto narrador deste Trás-os-Montes. Depois, mais além, na página 99, o Oscar estava sempre a cortar-lhe a palavra e ela ouvia por vezes na sua cabeça. Fomos feitos para nos aborrecermos com as coisas e não para andar a correr atrás delas. Quer dizer, há sempre uma sensação, quando se lê, por um lado, o sentimento do filme em concreto, do espaço do teatro onde estas personagens se movem, mas, por outro lado, também ficamos com a sensação que estas quatro personagens são pessoas adultas, são pessoas que estão a rever, ou numa espécie de sentimento catártico, daquilo que foi a sua vida. São estes dois planos que também podem, se quisermos, ser carreados ou conjuntados neste seu Trás-os-Montes. De facto, o Teodoro acaba por ser a personagem mais que é mais acompanhada pelo narrador. Sim, sim. Mas o narrador também acompanha Oscar, sim, Edgar, claro. A própria mãe de Edgar, que depois vai para outra cidade longe dali. Mas há algumas descrições e apontamentos de pensamentos das personagens que nos parecem próprias de adultos, de facto. E que se aproximam, às vezes, de alguns aforismos até da Agostina. Eu tenho um filho de 3 anos e, por vezes, assusto-me a ouvi-lo elaborar certas frases e chegar já a raciocínios que eu não julgaria próprios de uma criança de 3 anos que mal aprendeu a falar. Por isso, olhando para estas crianças de 11 anos, que constituem as quatro personagens do livro, não... De facto, o livro foi escrito por alguém com 30, com mais 20 anos, mas não me parece que esses pensamentos e essa elaboração esteja demasiado avançada. Pelo menos não quanto ao conteúdo, talvez quanto à forma, sim. Mas a forma depois é o narrador que nos dá. Mas, de facto, a forma parece... porque uma criança de 11 anos não transmite exatamente naquele comprimento de onda que às vezes aparece no livro. Não é muito comum ouvir crianças dizer aforismos, e ainda bem. Mas em relação à substância... penso que poderá que é muito próprio daquela idade de transição entre a infância e a adolescência. Enquanto eu durmo aqui, há monstros animais de cinzento pardo vem cada ano em pesadelos ancestrais e andam por aí, mostram-me os sinais, o negro desengano que há de ser do pano tu trazendo vais. Chega lá do sol e não almoça mais. Basta uma avenida para saber que os dias podem adormecer, não serão iguais. Quando eu te sorri, a mente a bagunçar, viver-te mano a mano faz de conta que ando em busca de ilusão. Mas humano estando assim, nunca se lhe dá o irmão. Muito faminto pode ser que a vida vá desistir. que eu conheci. Este seu livro também pode ser lido como uma espécie de ritual de passagem, pode ser também a criação e o crescimento perante a dor, o sofrimento, os desafios, a descoberta da libido e da sexualidade na pré-adolescência, no caso de Edgar e Raquel, o quarto fechado, o armário fechado onde se descobrem e se tocam, e depois a figura do miúdo, que é aquela, vamos lá, o bode expiatório, onde esta agressividade, ou pelo menos aquilo que é a afirmação destes quatro personagens perante a vida, irão encontrar e encerrá-lo num espaço de morte, que é o cemitério, juntamente com supõe-se, o último suicida da aldeia, e depois, a parte final, quando o Teodoro, em cima de uma árvore, vê os cães da morte despedaçar um outro tempo, uma outra época, representado pela sua bisavó, que indefesa, porque era uma mulher da idade de Matusalém, o tempo para ela não passava, a não ser com esta violência extrema, quando o miúdo já não está, os pastores também já não estão, e a única coisa que existe nesta aldeia e neste tempo, para além dos comboios que fazem a marcha do tempo também avançarem rumo à modernidade, é um pouco essa ideia de um tempo que se acaba, de um paraíso que acabou exatamente dessa maneira e desse modo, e o que aí vem é, talvez, digo eu, um futuro imprevisível e indefinível para este Teodoro demasiado velho, demasiado sério, usa óculos, é o melhor aluno da escola, mas apesar de tudo, Edgar é aquele rapaz fascinante, aquele personagem deste livro que realmente qualquer um de nós se reconhece, sofredor, alvo das violências e das taras paternas e das paranoias e da psicopatia de um homem abandonado e rejeitado pela mulher, que depois também acaba numa tragédia familiar, pessoal. É um pouco todas estas linhas que eu agora aqui concentrei, que também pode ser lido o seu Trás-os-Montes. De facto, sim, eu foi uma leitura muito, muito perspicaz. Eu vou começar agora pelo fim. Edgar, de facto, parece-me, a partir de uma certa altura, pareceu-me logo a personagem mais generosa e de que eu gosto mais também neste livro, por tudo isso que acabou de referir. Portanto, face a toda a adversidade, a tudo o que lhe acontece, ele transmite uma alegria e tenta dar a volta e ele quer estar é com os amigos e estar bem com eles e fazer coisas. É muito materialista, no bom sentido de gostar de lidar com o material e de o conformar de forma a adaptar-se às suas necessidades. Ele gosta muito de trabalhos manuais e isso também é contado, porque ele ajuda o Oscar e Teodoro, que são menos hábeis que Edgar. E esta habilidade material e também social que me agrada muito em Edgar, porque é aquele amigo que nós gostamos de ter, que está sempre disponível para qualquer eventualidade e que nos ajuda e que é competente para isso. Talvez por isso, não sei, mas Raquel tem este pequeno, porque eles são pequenos ainda, esta pequena atração por Edgar, e a única coisa que é incompetente ainda entre eles é o desejo sexual, porque eles ainda são crianças, e é muito engraçado ver que eles estão no quarto, estão sozinhos, estão sem roupa, perguntam um ao outro o que é o amor, o que é fazer amor, e no entanto não sabem fazer, não porque ainda não chegou à altura, ainda não descobriram. Em relação ao miúdo e à violência que é praticada de uma forma crescente, isto é engraçado de ver, porque há um crescendo na violência contra ele, desde o princípio. A primeira vez que eles veem este miúdo é no, junto ao curral dos pastores, quando eles vão fazer as trocas com eles, este comércio clandestino entre estas crianças. O que eles veem é uma violência sobre ele, por parte dos primos, por parte dos filhos dos pastores. E esta violência que é praticada impunemente sobre este miúdo, sobre esta criança que ainda por cima tem um problema, que é não ouve, e não ouvindo não aprendeu a falar. O facto de eles verem esta violência cometida impunemente vai criar aqui uma possibilidade terrível, para que eles próprios também achem e sintam que podem provocar, que podem ser violentos e cruéis com ele. E acaba da pior maneira essa violência, porque primeiro era a violência dos primos, que é uma violência primordial, bárbara, mas sem consequências e não muito racional. E depois, com os quatro amigos, já é uma violência premeditada e com requintes de malvadez, quase. De malvadez, e com influências da religião. Também está sempre muito presente. Muito presente, muito presente. Acabando com os cães, eu estive agora nos Estados Unidos em setembro e outubro, e passei, não fui à cidade de Detroit, passei perto. Mas li muito e vi muitos documentários e falei com pessoas que estiveram lá. Detroit, muito rapidamente, é das cidades onde há um maior índice de criminalidade nos Estados Unidos e quase no mundo, porque passou de uma população de 5 milhões para 700 mil em 20 anos, 20, 25 anos. Ou seja, a cidade implodiu praticamente. Há incêndios todas as noites, há grupos que incendeiam casas, cerca de 70 casas por noite. Isto todos os dias, todas as noites, são incendiadas. Não há polícia, não há escolas onde costumava haver, porque as pessoas foram-se embora, as escolas fecharam, os bombeiros fecharam. Claro que existem esquadras da polícia, mas não existem aquelas que deviam existir, porque a câmara da cidade está completamente arruinada também. E outra particularidade é, para além dos gangues de habitantes, Que assassinam e incendiam casas, existem matilhas de cães abandonados. Uhum. Estes cães passaram a andar em matilhas e comportam-se neste momento como lobos. Uhum. Portanto, é perigoso andar na rua para qualquer pessoa, a qualquer hora, por causa dos gangues e por causa das matilhas de cães que atacam tudo. E foi... O romance foi escrito antes de eu saber isto, obviamente, mas há aqui uma coincidência de... Os animais domésticos, quando perdem essa presença humana, essa ligação ao homem, em que é mais ou menos equilibrado, em que cada um conhece o seu lugar, eles retornam a um estado primitivo, precisamente para sobreviver, porque se eles se comportarem como animais domésticos na selva, não vão sobreviver, porque não há uma mão amiga que lhes dê os restos ou um pedaço de carne. Eles têm que trabalhar por si. E é este retorno à barbárie que está presente nos cães. É interessante também, se podemos fazer uma leitura mais abrangente, que o retorno à barbárie também poderá ser possível na raça humana, se perdermos, por exemplo, o Estado Social. Há muita gente que diz que a paz social tem custos, e se perdermos este grau de civilização a que chegamos, e há muita gente que diz que este grau de civilização já não serve, bom, sem este grau de civilização é possível que retornemos a um certo grau de primitivismo, porque se as condições sociais mudarem, é provável que as pessoas já não consigam sobreviver comportando-se desta maneira. Uhum. E entra-se numa zona cinzenta da afirmação da identidade humana, que pode descambar facilmente numa... Diria mais negra. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal,

achava difícil, quer dizer, como é que eu escrevo numa página e meia uma história? Como é que consigo ter esta organização e esta síntese Era um mental? O que espartilho é para a engraçado. sua capacidade de criação literária, Mas o que é engraçado, comunicativa. porque quanto menor, quanto mais pequeno, mais difícil. A micro-história será então o mais difícil ainda de se conseguir. E depois fui publicando poesia desde 2007 na coletânea Jovens Criadores, e depois o Livro das Aves em 2009. Mas o romance estava. E a necessidade de escrever um romance e deste desafio, porque é um. Só agora é que eu percebo que é mesmo um desafio, e eu, neste momento, estou a passar por um processo estranho, porque estou a terminar o terceiro romance e estou a rever o O segundo segundo. para publicação agora em dezembro. E de facto, é um processo longo que necessita de pausas, de momentos de pausio mesmo, deixar o texto respirar. O meu filho está aqui a dizer Sim. olá. Deixar o texto, tentar perceber se ele se aguenta assim ou se é preciso mudanças. E depois também ao teatro. Também tive sempre contacto muito grande com o teatro, quer na faculdade, onde ajudei a criar um grupo de teatro, quer depois, mais tarde, com companhias profissionais, para as quais escrevo, uma companhia de teatro em Sintra e no Porto. E teremos estreias agora no Porto, já agora teremos em janeiro, provavelmente, uma antestreia com a companhia Ponto Teatro, no segundo fim de semana de janeiro. E depois, também em janeiro, com o Teatro Mosca em Sintra, também teremos uma estreia de uma adaptação fiz do romance de Goethe, A Paixão do Jovem Werther, e mais tarde uma nova adaptação, também em parceria com a Embaixada Americana, do romance de Melville, a famosa Moby Dick, que não é totalmente alheia à nossa cultura, uma vez Claro. a influência dos Açores Os Açores é é marcante, muito não é? forte, Muito exatamente. Eu forte. estive na casa de Melville, nos Estados Unidos, e quando eu disse que era português, eles disseram logo: Portugal, uma terra de baleias, Açores. Foi muito bom ouvir, perceber que eles sabiam que a caça à baleia faz parte da nossa história, como pescadores e como gente ligada ao mar, Ao mar, virada, eu diria mesmo, virada virada para o para o mar. mar. E há também mais dois livros de poesia que estou a terminar, eles estão terminados, estou a terminar, é a fase da publicação, porque isto depois há o pensar, ao escrever, e depois há a parte burocrática Claro. de editar, prazos, rever provas, orçamentos. E o papel de editor é muito importante aqui, por causa da grande experiência que tem, e também pela própria leitura, que é um papel que se tem esquece, que se tem estado um pouco Pouco esquecido, que é arredio. o editor O é editor o grande leitor. é de facto, é. Pelo menos parte-se desse princípio. Exatamente. Em meu nome pessoal e em nome principalmente dos ouvintes da Rádio Universitária do Minho e do programa Livros com Rumo, quero agradecer a simpatia e a atenção que o Tiago Patrício teve ao conceder esta entrevista, esta grande entrevista. E tudo isto a propósito de Trás-os-Montes, um romance editado no panorama editorial português pela Gradiva, uma grande obra, um grande romance, provavelmente a obra mais importante editada neste ano de 2012 em Portugal por parte de um escritor português. Tiago, muito obrigado e boa noite. Eu é que agradeço. Boa noite. Obrigado. É o final da edição número 289 de Livros com Rumo, dedicada à transmissão da segunda parte da conversa com Tiago Patrício, autor de Trás-os-Montes. Nós pedimos com promessa de novo regresso já na próxima semana. Na próxima edição de Livros com Rumo, iremos lançar um olhar sobre algumas das melhores obras de 2012. Contamos consigo aqui na Antena da Universitária. Tenha uma boa noite.